Tem gente que diz que o dinheiro move o mundo. Oh, mas que o dinheiro tem a sua importância. Porque a gente vê gente lutando, matando, fazendo loucura por dinheiro. Então eu acho que o dinheiro tem o seu espaço. Concordamos com isso? Dinheiro move o mundo, acho que move. Em parte. Tem outros que dizem que política move o mundo. Bom, eu acho que também move o mundo. Em parte. Mas tem algo que move somente os crentes, o povo de Deus. E desse algo nós vamos falar hoje à noite. Sabe o que é? Fé. Fé, e com fé você move. E o Senhor disse, além de mover, você remove montanhas. Mas a fé não vem ao acaso no coração de um e de outro não, de um sim, de outro não. Fé é algo que o Senhor disse que precisa ser cultivada. Na Bíblia fala que existe fé fraca, fé pequena, ausência de fé, fé nenhuma. E existe também grande fé. Então, pelo menos quatro atitudes existem diante da situação de fé. Pequena, zero, pequena, média e grande. E quando você está bem firmado na sua fé pessoal, grandes problemas podem te acontecer e você tem força para enfrentá-los. Mas quando você está bem firmado na fé, se por acaso você até pode ser cristão, mas com uma fé limitada, porque a fé é algo ilimitado. Você sabe até onde você pode ir junto com Deus? Você sabe quais são as suas capacidades quando tem uma associação sua com o Senhor? Você não sabe, nem eu sei. A qual é o nosso limite? Não sei. Até tem uma expressão que diz, o limite é o céu. Oh, isso é bom, o limite é o céu. Quando é que nós vamos parar de crer? Quando estivermos no céu, lá não precisa mais fé. Mas até lá, tudo terá que ser movido por fé. Vamos ver o que Jesus disse no capítulo 16 do Evangelho de João. Tem uma palavra do Senhor orientadora para a nossa vida e, claro, para essa noite. A palavra que o Senhor vai falar conosco. João 16, 33. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler juntos esse verso? Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode ir um pouquinho adiante na sua Bíblia comigo, aí no livro de Romanos, pouco adiante, capítulo 8. Versículo 35. Romanos 8, 35. Estamos falando de fé. Estamos falando de vitória. Diz ali no 35, 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou guerra? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, nas perseguições, tribulações e tudo mais, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Pouquinho adiante, lá no final da sua Bíblia, primeira carta de João, bem no finalzinho da sua Bíblia. No capítulo 5, versículo 4. 1 João 5, 4. F- falando de fé e de vitória. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler esse verso juntos também? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, fé move a igreja. Eu não vou dizer que fé move o mundo. O mundo sem Deus é outra coisa. Mas fé move a igreja. Você já imaginou quantas vezes você precisa usar a fé por dia? Quantas vezes você precisa usar a sua fé num momento de tribulação? De perdas? De notícias ruins? Você vai ter que usar a sua fé. Ou você pensa que a fé você guarda num baú? Guarda a sua fé num cofre? Não, fé não é para ser guardada em estoque, não. Fé é para usar no dia a dia. Fé, eu estou falando aqui de um relacionamento vivo com Deus. Quanto mais você conhecer Deus, mais fé você tem. Fé está associada a conhecimento. Não falo de conhecimento meramente intelectual, mas de um conhecimento de experiências com Deus. Quanto mais experiência tu tem com Deus, uma nova situação vem, uma nova crise vem, uma nova perseguição, uma nova perda, uma nova angústia. E você sabe, eu sei em quem tenho crido, como disse Paulo a Timóteo, e estou bem certo que é poderoso para me livrar e guardar o meu tesouro até o dia final. Qual é o nosso tesouro? O reino de Deus é o nosso tesouro, mas ainda assim você precisa fé para chegar lá. Fé, nós precisamos renová-la também. E você viu o que o Senhor disse: no mundo passais por aflições. Ele quer dizer tribulações. Era a última pregação, praticamente a última. Alguns dizem o discurso de despedida do Senhor Jesus. Ele estava dizendo aos apóstolos e mais um grupo de pessoas. Ele estava os prevenindo: haverá dificuldades, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo coragem. Bom ânimo é coragem. Se dessem para um grupo de crianças ou jovens brincarem com uma bola, seja para futebol, seja para vôlei, uma bola murcha, todo mundo dizia: ô tio, ô tia, dá uma bola, tá bom, eu vou dar uma bola para vocês. E aí tu joga uma bola murcha para elas. Qual seria a cara das crianças para você? Estou falando da cara, não estou falando das palavras ainda. Eu acho que não vem coisa boa, né? Eu acho que não vem coisa boa. Mas que cara as crianças fariam? Eu falei: isso aí. Talvez alguns até iam falar alguma coisa e dizer: essa porcaria de bola não pica. Essa bola não funciona. Bola vazia. Ou se você então dá uma bola bem cheinha, perfeita para o esporte, o que é que as crianças iam dizer para você? Alô? Que bom! Eles iam te chamar de tio, pior quando te chama de vô. Ô, vô, obrigado! É assim. A idade vai indo, né, vô? Né? Mas eu acho que nós estamos indo meio para tio, aqui uns quantos aqui na frente, né? Mas, quando a Bíblia fala de ânimo, sabe o que a Bíblia está dizendo? De alguém cheio. É isso que Jesus está dizendo. Vai haver momentos em que alguém quer furar a tua bola, para esvaziar a tua vida, para te botar para baixo. Vai haver sim. Esse mundo, irmãos, não, nós não estamos aqui fazendo um passeio. Esse mundo, nós não estamos aqui, sombra e água fresca. Nós não estamos aqui de turistas. Nós estamos numa luta. Você sabe, não sabe? Uma luta diária. Você não precisa usar a fé diariamente? E pastor, e quando a gente não tem fé, ou a fé é muito, muito restrita, muito pequenina? Então vai te parecer que a luta é grande. Quando tua fé é grande, o problema poderá ser grande também. Mas você vence. Você tem força para atravessar a crise. Você tem a presença de Deus que te renova lá dentro. Você fala com Deus e toda vez que você fala com o Senhor, claro, o Senhor vai te fortalecer. Lembra que o apóstolo Paulo disse aos filipenses? Tudo posso naquele que me fortalece. E ele estava falando de passar fome, de ter angústia, de ter perdas. Ele estava falando, eu também sei ser honrado. E sei ser desprezado, eu preguei sobre... E Paulo disse, eu sei estar no meio de pessoas importantes e sei estar no meio de miseráveis. Eu sei ter fartura, ter muito dinheiro no bolso, algum momento. E sei passar outros momentos sem nenhum centavo. E ele diz, Deus me fortalece quando eu estou lá em cima, Deus me fortalece quando estou lá embaixo. E o termo fortalecer é dar força. Paulo, quando escreveu nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, sabia muito bem o que queria dizer. Ele estava dizendo o seguinte, é como se Deus me desse uma injeção de energia. Essa é a ideia. Você não precisa injeção de energia de vez em quando? Ou de vez em sempre? Não precisamos? Essa força, precisamos. E isso você recebe diante do Senhor, junto ao Senhor. Teve uma mulher, uma viúva, muito pobre na Bíblia. Fome terrível. Ela não tinha mais nada o que comer nem beber. E Deus disse a um homem de Deus, vai na casa daquela viúva. Vai lá, você vai ajudar ela. E ao chegar lá, diga para ela fazer um bolo, um pão para você, profeta. E o profeta chegou lá, mulher pobre, pobre ao extremo. E o profeta disse para ela, faz um pão para mim, porque Deus mandou. E a mulher disse, eu só tenho um punhadinho de farinha, e para mim e para o meu filho, e um pouquinho de azeite numa lata, para nós fazer esse pão, e será o último pão da nossa vida. E depois nós vamos deitar, vamos ficar ali esperando a morte vir, porque afinal, havia uma grande crise, fome em toda aquela região. Mas quando o profeta lhe pediu, vamos dizer assim, o pão da pobreza, o pão da miséria, o pão da humilhação. Era o último. Aquela mulher creu no que o profeta disse. Eu vou fazer uma pergunta a você. Se ela não desse o pão para o profeta, num ato de fé, e ela fizesse o pão para si e o seu filho, o problema dela estaria resolvido ou não? Seria o último pão, aí seria o pão da morte. Mas como ela creu, ela deu, até parece meio desumano, né? Tirar de uma pobre viúva, o último pãozinho, parece desumano. Mas ali tinha um ato de fé. E ela fez o pão, deu ao profeta. Foi o pão para a vida. Na casa dela começou a aparecer farinha, milagrosamente, começou a aparecer azeite, e aquilo não acabava nunca, e nunca, e nunca. Com aquele ato ela ganhou, quando ela creu, ela ganhou ânimo. Quem estava se preparando para morrer, ela ia deitar e tentar dormir, né? Mas ninguém dorme com fome. Ia tentar ali ficar esperando a morte. Ela agora, ao fazer aquilo, ela sabe o que aconteceu, não esperou mais a morte. A vida de Deus veio dentro da casa dela. Era milagre, milagre, milagre, milagre, todos os dias. Tem de bom ânimo, vai haver momentos difíceis, claro que haverão. Dentre nós, hoje à noite, provavelmente todos nós, provavelmente todos ou quase todos, estamos precisando de um ato de Deus na nossa vida. Mas antes do ato de Deus, antes do milagre, tem um ato seu. Tem uma atitude sua. Lá, quando foi lido em Êxodo, que os israelitas ficaram com medo, olharam para trás. E aí, então, veio a palavra do Senhor a Moisés. E de repente o Moisés começou a orar, e o Senhor disse: Moisés, diga para as pessoas que caminhem, andem. Tem hora para orar? Sim, meus irmãos. Mas a fé sempre vai ser acompanhada de atitude. Eu disse, fé não pode estar no baú. Fé não pode estar no cofre. Fé não é que nem botar dinheiro em banco e vai multiplicando parado. Fé multiplica à medida que você vai tomando atitudes. Que confie em Deus, apesar de toda a crise que possa você estar passando. Vou te dizer, não há nada mais seguro do que crer. Não há nada. Não há nada mesmo. Você tem experimentado algum ato de Deus recentemente? Uma interferência de Deus recentemente na tua vida? Últimos 10 dias, último mês, últimos 3 meses? Você tem recebido? Ou hoje? Quando não experimentamos nada de Deus, provavelmente não estamos exercitando os músculos da fé. Eu estou chamando músculos porque são músculos espirituais. Quando vem uma situação que te exige fé, use fé. Tende bom ânimo, porque o desânimo te bota lá embaixo. O desânimo derruba nós, o desânimo nos coloca numa cama, num quarto escuro. Não coloca? E todos nós já passamos desânimo. Não estou aqui, aquele lá. Não, todos nós já passamos momentos. Só que tem uns que no desânimo continuam descendo, descendo, descendo. E o Senhor diz, tem de bom ânimo. Você sabe que a fé vence o medo. Mas o desânimo, ou os medos, que aí vão gerando desânimo, e nós vimos as montanhas todas são muito altas e intransponíveis. O medo, a Bíblia diz, que o medo afrouxa os pés. O medo faz os joelhos baterem um no outro. Já passou isso? De repente, num acidente. Você se livrou de um acidente milagrosamente, depois você para o carro. Na hora você enfrentou, né? Passou aquilo, você para o carro. Tem gente que nem consegue dirigir depois de parar. O que poderia ter acontecido? E começa a pensar, e aí vem uma dose de pânico. E você fica assim, até recuperar o fôlego, recuperar a força e poder dirigir de novo. No meio da madrugada, você está em casa e acorda com um barulhão, parece que arrombaram uma porta, uma janela. E se você naquele momento é tomado de medo, você fica paralisado na cama, nem abre os olhos. Mas o som entra pelos ouvidos, não é pelos olhos. Não adianta fechar os olhos. Você paralisado, ou de repente, no teu super medo, dá um cutucão para a pessoa do teu lado, tua esposa, e diz, vai ver o que foi isso. Meu Deus! Mas ela também pode fazer isso, não pode? Mas se espera que o homem, se espera que ele tenha coragem, pelo menos humana, se ele não tenha divina, para olhar o que foi. Irmãos, o medo afrouxa. O medo, ou o desencorajamento, ele inibe qualquer ação sua. E fé, o que a fé faz? A fé te impulsiona. A fé te lança para frente e o medo te lança para trás. Por isso que o Senhor diz, quando vir a tribulação, tenha bom ânimo. Ânimo é algo que você está cheio por dentro da certeza de Deus. O medo, o desânimo, neutraliza a gente. Você pode ser um grande crente, um homem, mulher de Deus, mas se num momento você deixa na crise aquilo tomar conta, Então o diabo amarrou a sua fé. E jogou como se ele pudesse pegar a sua fé e jogar no lixo. Pronto, tu não tem mais nada. Agora eu é que mando. Reação, irmãos. Reação para o ânimo. Ontem nós tivemos aqui um encontro com os professores da escola bíblica, 113, né? E lá pelas tantas eu contei para as professoras algumas coisas minhas que elas e eles não conheciam, né? E eu disse aos professores o que muitas vezes eu já disse a meus filhos. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que me julgo um tanto tímida, um tanto quieta. Quando eu chego num lugar, eu não chego assim tomando conta do ambiente. Sabe aquelas pessoas super falantes? Eu normalmente chego, fico na minha, vou lá num cantinho. Quando a gente está na praia, de férias, vai visitar uma igreja na praia. Nem me identifico quem eu sou, não, eu não sou um título, eu sou uma pessoa. Me sento lá no canto, fico recebendo a palavra. Esse é meu jeito. Tem outras pessoas que têm outros jeitos. E isso não é mérito e nem demérito para ninguém. É o jeito da pessoa. Mas sabe o que eu disse para os professores a respeito dos meus filhos? E eu ajo assim na minha vida. Eu fico na minha. Mas quando eu tenho que entrar em cena, em qualquer situação da vida, que a vida me exige, bom, agora isso aqui é contigo. Então eu me atiro de corpo e alma. Eu deixo para trás até mesmo o meu temperamento, que é mais quieto, é mais reservado. Eu deixo quando eu tenho que entrar. Quando eu chego aqui, meus irmãos, não é que eu sou outra pessoa, mas eu venho com uma dose de ânimo para esse momento, uma dose de coragem. Muitas vezes, eu tenho que passar por cima de mim mesmo. Entenderam o que eu falei? Se eu sou uma pessoa mais quieta, nesse momento eu tenho que me expor. Eu não gosto de me expor. Esse é o meu jeito. Mas Deus me chamou para uma função que exige pelo menos um grau de exposição. Deus me chamou, e agora? Quando a professora me chamava no quadro, na escola, que pavor, que pavor. Quem é que tinha pavor de ir no quadro lá na frente? Me ajudem aí, quem tinha pavor, uns quantos tinham? A maioria tinha. Obrigado, me ajudaram. Aquilo para mim era terrível ir lá e ela pedia para escrever um negócio. E se eu não soubesse, então o pavor dobrava. É ou não é? Se alguém te pede para fazer uma coisa que você não sabe fazer, aumenta o grau de angústia, de medos internos. Mas agora, nas coisas de Deus, está dizendo aqui, também na sua vida, no dia a dia, tenha bom ânimo. E aí precisa sim, essa injeção de energia divina. Precisa. Eu digo, meus filhos, quando vocês têm que entrar em cena, agora é com vocês. É como se alguém tivesse meio com medo de pular na água, ou um paraquedista com medo de pular, tem que então fazer assim, vai. Agora é a tua hora. Deus te botou nessa situação, vai, pula, nada. No exército britânico, inglês, tem uma lei entre os soldados e também os oficiais, que é proibido um militar falar para o outro palavras de desânimo. É proibido. Se um falar, ah, a guerra vai ser difícil, hein? Eu acho que nós vamos perder. Nós somos mais fracos. Palavras de desânimo é proibido. Caso alguém deles o faça, é punido dentro do ambiente militar. Nós podíamos instituir isso aqui na igreja, né? Mas na igreja não é por lei, meu, é obra do Espírito Santo. Mas pode ser que você às vezes ouve palavras que te botam lá embaixo. Você ouve ou não ouve de vez em quando? Eu ouço, bem seguido. Quando você tem um sonho, alguém chega e diz, não dá. Primeira coisa é cortar o sonho, pum. Cortar a cabeça do teu sonho. Não deixa. Se Deus plantou algo no teu coração, não permite que alguém te mate. Um dia, Eu já contei isso ontem aos professores, contei hoje de manhã no culto, vou contar agora. Nós estávamos na praia. E eu e meus filhos, meu filho se apavorou lá agora, vou falar um negócio dele. Ele me fez uns olhos desse tamanho, se pudessem filmar. Nós estávamos na praia e lá na praia tinha uma ilha, a uns 100 metros. Ela está ali só balançando a cabeça, né? Que vocês fizeram? E eu disse para os dois filhos mais velhos, vamos nadar até a ilha? Vamos. Aquilo era uma aventura para dois adolescentes, mas eles sabiam nadar, eles foram na escola para isso. E aí tinha um moço, um outro jovem, acho que eles fizeram amizade ali na beira da areia. E o moço disse, eu vou junto. Parei, eu não conhecia ele. Tu sabe nadar? Sei. Rapaz, isso não é brinquedo nadar até lá, hein? Não, eu sei nadar, tio. Ainda não era avô, ainda não sou, tá? Eu sei nadar, tio. Bom, então vai conosco, mas é tua responsabilidade. Não, eu vou, vamos embora. E aquele negócio era um lindo mar. O mar limpo, se via assim, 4, 5, 6 metros de fundura. Se via o fundo, os peixes coloridos. Era um negócio muito lindo. E quando nós já tínhamos nadado, acho que uns 60 metros, nós estávamos quatro ali, maior felicidade. Eu, meus dois filhos e esse moço. De repente o guri me diz, tio, não consigo mais. Tu tá louco, rapaz? 6 metros de fundura ali naquele lugar. E eu percebi que o menino não tinha tantas condições de nadar, não. Eu não vou aguentar. E a ilha ainda estava uns quantos metros à frente. Eu não posso mais. E eu disse para os filhos, vão na frente. Salvar eles, né? Se alguém se afogar, se agarra em qualquer um. Eu não sei salvar ninguém na água. Eu só sei para mim. E aí o moço começou a dizer, eu não posso mais. Eu não posso. Tu pode sim. A ilha está logo ali. E ele nem olhava a ilha, estava só aqui. Vamos, falta pouco, vamos. Eu não aguento mais, eu vou parar. Que jeito vai parar? Vai morrer, eu não podia dizer que ele vai morrer ali. Quer dizer, eu não aguento, eu vou morrer. Vamos, tu pode. Eu salvei aquele menino sem tocar nele. Injetando ânimo, força. E realmente ele chegou lá, quando se agarrou naquelas pedras, o menino chegou quase morto lá. Mas antes morra do coração se esforçando do que afogado desistindo. Hein? Vocês ouviram a frase? Antes morra do coração se esforçando do que afogado desistindo. Bota essa aí no Facebook. Sei que o pessoal está pegando umas frases minhas, né? Pegou, tia Cleusa? Bota essa aí no Facebook. Tem uns aí que estão pegando frase minha e botando. Isso aí se faz no Facebook mesmo. Isso é coisa boa. Levamos aquele moço até lá. Bom, agora tem mais 100 metros para voltar, né? Mas a primeira etapa estava concluída. Salvo. Talvez você chegue num culto como hoje. A vida está andando. Você está nadando na vida. E por um motivo ou outro, cansaço, obstáculos, lutas, você diz, eu não aguento mais, vou afundar. Eu vou te dizer hoje, isso nós devemos dizer também humanamente uns para os outros, vamos, tu não vai afundar. Eu por si só não posso te salvar, mas sei quem te salva. Força, vamos. Nós temos que fazer escolha, irmãos. Vitória precisa força. Que nem um moço desse, ele teve que dar o máximo, mas qual era o máximo? Ele achou que o máximo dele era quando nós estávamos andando já nadando a uns 60 metros. E se descobriu que o máximo dele chegava a 100 metros. Às vezes a gente é assim na vida. Ah, eu só aguento até tal ponto. Tu, junto com Deus, tu nem sabe até onde tu é capaz de ir. Tu não sabe. porque Deus vai te fortalecendo, fortalecendo. Você vê o fruto da fé? João falou, qual o fruto da fé? Vitória. A nossa fé vence o mundo. É vitória. Até onde tu pode ir? Quais são as tuas condições? Ah, humanamente temos limites? Temos sim. Mas eu volto ao apóstolo Paulo que dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Coragem. O apóstolo Paulo um dia teve uma promessa de morte. Seria assassinado. Um grupo de pessoas fez um juramento diante de Deus. Era um grupo religioso radical. E mandaram dizer para o Paulo, nós vamos te matar e entramos num jejum. Enquanto não te matar, nós não vamos parar de jejuar. Eles morreram todos de fome. Ou quebraram o juramento. Eu acho que eles quebraram o juramento. Quando Paulo recebeu a ameaça de morte, naquela noite Deus apareceu para o apóstolo. Deus lhe disse só uma palavra, só uma palavra. Sabe qual foi? Coragem. Coragem. Pode ser, eu já estou pregando há meia hora. Se você hoje à noite segurar só uma palavra, já valeu. Coragem. Força. Ânimo. É tudo a mesma coisa que eu estou falando, sabe? Eu estou usando diferentes palavras que são sinônimas. Coragem. O que você está passando? Coragem. É, Deus vai fazer o que tu não nem imagina. Eu não posso me esquecer da compra desse prédio. Eu já citei, mas eu vou falar isso o resto da minha vida. Porque foi um grande milagre, não foi, irmãos? Nós tínhamos em caixa na igreja 5% do valor disso aqui. Era tudo abandonado, tudo queimado, tudo destruído. E um dia Deus me deu uma palavra, e eu dizia constantemente para os irmãos da direção da igreja: a conta que eu mando fazer, eu pago. E essa palavra nos acompanhou naquele tempo difícil. Tempo que tivemos que exercitar os músculos da fé. Eu não sei se ao máximo, mas pelo menos esticou bastante naquela época. Nós tínhamos 5%. Porque tinha a reforma, esse prédio custou X e a reforma custou também X, o mesmo valor. Era muito dinheiro, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa que vai te ajudar o resto da vida agora. Lute, confie. Deus nunca vai te mostrar o tamanho todo da luta. Porque senão você desiste. Guarda de novo. Deus nunca vai te mostrar todo o tamanho da luta. Deus não te permite ver toda a extensão do desafio. Porque quando nossos olhos veem, muitas vezes entra pelos olhos medo, preocupação excessiva, entra. Tu precisa fé para viver esse momento, o outro momento, o outro momento. Deus vai te dando fé para cada etapa. Pensa no que eu estou te dizendo, se de fato não é isso que acontece com a tua vida. Coragem, ânimo. Eu não estou falando aqui apenas como se fosse uma pessoa que vai numa empresa e faz um discurso para animar os funcionários e a própria direção da empresa, porque lá é apenas ânimo a nível de alma, de emoções. Mas nós estamos falando de ânimo num nível superior. Um ânimo que vem diretamente de Deus. Deus, num relacionamento seu com Ele, vai te injetar uma injeção de energia. Uma injeção que vai te levantar, vai te erguer. Nós queremos ver agora um pedacinho de um filme que vai ser para fechar essa pregação. Nosso tema é ânimo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque é possível ter mau ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falando. Tudo isso tem alguma coisa a ver contigo? Contigo nessa noite? Pode ser que sim. Você e Deus, até onde podem ir? Não sei. Só sei que é mais do que imaginamos. O moço achava que podia ir 30 metros. Quando caiu ao final, achava que tinha ido 50. E o outro colega de esporte disse, treinador, ele foi mais de 60. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? No mundo, passareis por tribulações. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você hoje à noite está precisando de ânimo, está precisando de renovar a sua fé para ficar de novo cheio de Deus, com forças para atravessar campos nessa vida. Se você precisa disso, então eu quero te convidar, vem aqui na frente, vamos fazer uma oração juntos. Peço aos irmãos tirarem as primeiras cadeiras, vem aqui na frente. Você não precisa falar nada para ninguém, só eu vou estar fazendo uma oração em favor da sua vida. Você precisa ânimo, você precisa algo novo da parte de Deus. Pode ser que estava pensando em desistir no meio do caminho. Você não pode morrer no meio do caminho. Pode vir mais à frente para dar lugar a todos. Deus quer te levar além daquilo que tu imagina que pode. Deus quer te levar além. A nossa fé vence o mundo, disse o apóstolo João. E o apóstolo Paulo disse que apesar de passar tribulações, angústias, espada, perigos, apesar de tudo, nós somos mais que vencedores por causa de Cristo Jesus que habita em nós. Fale com Deus. Você a sós com Deus. Fale com o Senhor. Não tenho nem como descrever a luta de cada um. Mas você pode descrever o que tu está passando a Deus. Mas não fica botando muito teu foco na luta. É só dizer, Senhor, tu sabe a minha luta é esta. E aí põe todos os teus olhos no Senhor. Ele que venceu o pecado. Ele que venceu as tentações, ele que venceu as fraquezas da vida, ele concluiu o chamado que Deus fez a ele, que era um chamado para chegar até a cruz. Foi difícil para o Senhor? Foi. Muito difícil. Não morra no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Desistir significa que não é que você desistiu de você. Você desistiu de Deus. Porque Ele ainda queria te fortalecer mais. Pai, em nome de Jesus. Ainda bem que temos o Senhor. A quem recorrer. Nós não temos força própria, Senhor. Mas porque estamos te conhecendo cada vez mais, sabemos que o Senhor nos fortalece. Não negamos as lutas, Senhor. A Te pedimos o Teu poder para atravessarmos a luta. Para atravessar aquele campo. E aí está o Senhor nos animando. Você pode mais, mais, mais. Senhor Deus, aqui estão homens e mulheres, por motivos com certeza diferentes. Todos podem ter seus problemas, mas que todos tenham também a fé que remove essas montanhas. Fortalece o Senhor. Fortalece a cada um também. Quem está sentado, quem está de pé, Senhor, fortalece a todos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor diga a nós, como disse para o Bartimeu, um cego, um homem miserável. Tem bom ânimo, levanta-te. Tem bom ânimo, larga o mau ânimo, larga o desânimo. Para a mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos, o Senhor disse a ela: filha, tem bom ânimo. E a fé daquela mulher ficou grande e ela ficou curada. Para um homem, um aleijado, paralítico, que tinha cometido pecados e aí ficou paralítico, Jesus disse a ele: filho, tem bom ânimo, porque pecado tira o ânimo. Filho, filho, Deus está falando contigo agora, homem, filho, tem bom ânimo. A mulher que estava ali, já empobrecida, ia morrer com aquela hemorragia de tantos anos. Já tinha gastado tudo em médicos. Jesus disse para ela: filha. Então aqui estão os filhos e as filhas que estavam desanimados. Tem bom ânimo, coragem. Ainda não terminou a tua história. Não larga o Senhor no meio do caminho. Ele quer fazer por ti. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Receba o que você está recebendo. Coloque isso profundo no teu coração. E não dá voz mais para voz nenhuma. Não dá ouvidos ao diabo. Não dá ouvido à pessoa que vem te desanimar. Não ouve. Ouve só o Senhor. Filho, tenha bom ânimo. Filha, tem bom ânimo.